até se esconde, mas em ti há luz pro caminhar. Ah, Senhor, eu quero te sentir, caminhar, andar contigo aqui, pois o mundo é como a noite escura. Sei que é tirar-me, pois de ti. Meu Jesus, tu és meu céu de estrelas, mesmo em noite triste de pesar, sinto-me encher de alegria quando posso ouvir o teu falar. Ah, Jesus, é longa a minha estrada, mas sem medo eu posso nela andar. Com o teu carinho meu seguro, sei que o mal eu vou sobrepujar. Confesso-te o meu medo, meu temor da noite atravessar, pois perigos, males no escuro, quer eu sei, minha alma assustar. Mas Jesus, se tu comigo faz, e o dia logo então me surge, e o meu coração se enche de paz. E o dia logo então me surge, e o meu coração se enche de paz.